Bem, amigos do Maringuaça, a partir de agora, meu coração tem uma cor só, rubro-negro. Frase de Fabão, zagueiro baiano, ao chegar para jogar no Clube de Regatas do Flamengo. Eu sou o Rafael, esse é o Maringuaça Rockcast, edição número 005. 005, porque a gente vai chegar até o 999 um dia. Com certeza. A gente tem que acrescentar um dígito, né? Eu sou o D2. Aqui é o Mancha. Cadê o Renato? Renatão, chamado de onde novo. Onde está, né? Você, espanador da lua? Aqui na mesa com a gente tá a Kellen também e o Armando. E resumindo, vem quase todo mundo, menos o Renatão. Menos o Renatão, como tá sempre. Certo, né? Como sempre não, porque no último ele veio e quem não veio foi o Rafão. Eu estava muito ocupado, né? Fazendo. Eu estava na inauguração da Vila Olímpica, né? Como representante do Maringuaça, no repórter de campo. Você entrevistou alguém, repórter inexperiente? Cara, eu entrevistei muita gente lá, ninguém importante. Então, né, eu lembro de ter conversado com um sujeito que era atleta de ciclismo, né? E ele falou assim, eu de jeito nenhum vou andar nessa pista, ela é muito rasa, eu tenho medo de rampar aquilo ali e parar na Colômbia. Né? Mas assim, descontando esses depoimentos, assim... Ele não vai parar na Colômbia, ele vai cair na UEM. Ah, no Toninho. Se ele vier com muita força, é capaz dele, né, passar por cima da avenida, igual o garoto do ET na bicicleta. Mas foi legal, cara, foi legal. Quer dizer, o buffet tava meio a desejar, né? O arroz tava com gosto de queimado, o champanhe era barata. Tinha, né? Feijão? Não, não, foi... Ah, esse é sacanagem. Lentilha. Foi de sempre, né? Comida de casamento, assim, mas tava, fora isso, né, tava legal. Eu não, preciso comida, reclamar de uma comida coisa. Comida de casamento, pra mim, é pão com carne moída e salada de tomate com cebola, só. Isso é casamento, cara. Cerveja, lógico. Minha ressalva é, os banheiros têm cheiro de criolina. Eu acho que pra uma obra tão cara, deviam ter colocado, entendeu, desinfetante. O banheiro da escola, né, cara? Pois é. Né? Não, tô brincando, pessoal. Eu não fui na inauguração da Vila Olímpica. Tava boa, hein? Não quero ser processado por essa administração que está saindo. Nossa. Ou não. Bom, não vamos começar a falar de política, senão a gente vai ficar muito tempo aqui falando e não vai chegar a lugar nenhum. Em lugar nenhum. Igual a eles. Ozzy Cover, na base. Oh, faz tempo que a gente não grava, né, cara? Tem uma penca de... Eu estaria mentindo se dissesse que estava com saudades, mas por outro lado... Ah, eu tava, cara. Eu tava. É muito bom estar aqui. Então, como a gente faz tempo que não grava, a gente não vai falar de shows que a gente não fez. Até porque não faria o menor sentido. Né? A gente só citar, aconteceu. E daí? Uhum. Foi legal? Ah, não sei. Não foi. Não sei, não tava lá, né? Então, eu fui no Ozzy... Osmoses. Ozzy Cover, lá na base. Foi a primeira vez que fui na base. Eu acho que era o nome de uma boutique também, Osmoses. Mas enfim, continue. Osmoses. Então, o show é legal, cara, mas mostrou que o Ozzy Osbourne tem música ruim pra caramba na carreira dele, velho. É. Não tem música, tipo, não tem só música boa. E os caras tocaram muita coisa, né? Então, eles acabaram por tocar músicas não ruins, menos legais. De média grandeza. Entendo. Pro quilate do Ozzy. O Ozzy é um cara que ele tomou muitas decisões erradas na vida, né, cara? Pra começar pelo casamento. Né? É a primeira. Eu gostaria de ter ido, cara. Eu ouvi falar que o sujeito canta igualzinho o Ozzy. Canta. Ele até joga balde d'água, né, gente? Obrigado. Muito obrigado. Putz. Não. Que consideração, lá, né? Tá eu e a Thaís lá assistindo o show. De repente o cara sai com o balde d'água. Puta, né? Não deu tempo de pensar. O primeiro balde d'água foi sem pensar, cara. Só dei um passo pra trás. Eu dei um passo. E tava meio frio na noite, cara. Dei um passo pra trás, veio tipo 50% do balde pegando na minha barriga. Ai. Filha da puta, moleque, filha da puta. Beleza. Aí foi passando o show e ele jogando balde d'água. Aí eu já tava mais esperto. A galera saía correndo. Ele aparecia com o balde e todo mundo saia correndo. I can't fucking hear you. Ele falava essas coisas. A não ser. Falava tudo, pulava daquele jeito como o Ozzy pula. God e bless ele vai you. Voltar aí com o Black Sabbath. Esse eu quero ver. Esse eu quero ver. Esse eu, sei lá, que dia de agosto. É, as meninas da Pandora também vão tocar. Né? E, bom, o último... Foi indicar o nosso jabá. Com certeza. Aí o último balde d'água, goleirinho. Você conhece o goleirinho? Não. O Mancho conhece o goleirinho? Aquele maluco que sempre chega bêbado no Tribus, que começa a cantar a música do... Daquele filme de futebol. Como que é o nome? Hooligans. Ele começa a cantar e ele... E tipo, como eu torço pro Milan por causa do meu nome, ele acha que eu sou fanático. Daí ele me abraça e começa a cantar o hino do Milan. Eu falo, cara, eu não sei. E ele continua cantando. Enfim. Eu já vi essa cena algumas vezes, né? É adorável, né? Aí o cara saiu com o último balde, o goleirinho lá na frente, na mata, lógico, como sempre. Pegou. Eu nunca vi eles são. Eu não lembro não. Aí o goleirinho ergueu as mãos e apontou pra ele mesmo. Tipo, aqui, aqui. Aí o Ozzy Cover olhou. Aí, o cara, aqui. Virou o balde todo na cabeça do cara, velho. O cara tava de blusa, tava frio pra caralho. Agora pergunta se ele gostou. Não. Ele adorou. Ah. Nossa, ele achou o máximo ficar todo molhado lá. Ah, tesão pra caralho. Cara, quero... se fosse o balde do verdadeiro Ozzy, quem sabe eu ia ficar um pouquinho feliz. Eu ia ficar feliz, mas... Porra. É. Eu ia ficar feliz se o Ozzy tivesse relado na água, tá ligado? De colocasse o dedo, assim, mas... Puta, tava frio, cara. Tava frio. Ah, tem louco pra tudo, né? E... Mancho, você foi no Hellas Pública, né? Sim, senhor. Então, o que você achou, cara? Bom... Eu nem lembro quanto foi. É, eu lembro. Depois eu falo. Não, o show foi bom. Os caras mandam bem. Continua. Mesma coisa. Boa bom, eles são bons, eles cara. Bons pra caramba. Lá no Fábio. Velho Fábio Rock. Eu fui no show também. Foi legal, hein? Tava bom. Cara. Tem muito pra comentar, assim. Não me recordo de nenhuma... Ah, mas... Um momento memorável durante o show. Assim, é, também faz alguém caiu do palco, alguma coisa assim. Não teve nada demais. Eu não fui no Hellas, que acho que no mesmo dia foi o show do Mezemon. É, você foi pro Tribo já. É, então. Meu Mezemon é Croft, Helldake. Tá certo agora, professor Rafael? Absolutamente correto. Agora sim, você acertou. Eu vou marcar 5 décimos na sua média semestral. Obrigado, professor. E... Ah, eu não lembro quem mais tocou nesse dia, cara. Marcou a volta do Mezemon como um trio e mostrou que o vocal do Michel é excelente. O cara... Sério, Michel? Pô, que legal. Não, cara. não seu, né? Não... Eu sempre achei que Mezemon fosse um daqueles pokémons. Ao todo eram mais de 150, né? Não sei. Nos shows antigos, eu lembro, a galera gritava Pokémon, Pokémon. Ou então era meus irmãos. Mezemon, Pokébola, vai! Mezemon. E a galera tava se perguntando porque o Michel, ele só cantava na banda, né? Então ele podia segurar o microfone da melhor forma possível no vocal dele, né? É. Melhor beneficiasse. E agora ele está tocando baixo, então ele não podia ter essa artimanha. Então a galera ficou, e aí? E agora? Como é que vai ser e tal? Mas o cara, por algumas vezes durante o show, ele cantava e você podia notar que ele... Às vezes ele nem direcionava a voz corretamente no microfone, tipo, não chegava frontalmente, entendeu? Ficava meio de lado, que não é uma coisa legal, né? Tipo, vai prejudicar o seu vocal. Ah, não é uma técnica? Não, cara. Ah, bom. E, não, mas é algumas vezes só que chega. Tipo, cantar assim. Sim, a galera tá vendo, você que tá aí ouvindo, você tá... Pode ver. Pessoas como o Bryan Adams faziam isso nos anos 80. Eu achava tão gatinho. Ah, mas ele não canta gutural, né, cara? Não, mas tem microfone que já corrige isso, já. Agora, não sei se ele vai ter a grana pra comprar um desse. Mas não o microfone do Tribus, né, cara? E, cara, eu queria comentar um negócio desse show. Tinha uns pivetes lá. E um deles era, tipo, meu primeiro dia no Tribus Bar. Eu com a minha camiseta do metal, do Iron Maiden, né? Clássica. Cara, o moleque dava altas risadas, achava o máximo, ficava dando voltas no bar. E olhava encantado pra aquilo, tá ligado? Descobrindo um mundo novo. Entrava na rodinha de mochas aí dando risada, tá ligado? Achando o máximo, cara. E agora encontrei quase toda a balada, velho. E o moleque do mesmo jeito, sorridente, assim, olhando pra tudo, tá ligado? É. Aniversário do CDX. Acho que aconteceu na outra semana. O que você quer? Falar alguma coisa? Não, pra não ficar só você falando, eu vou ficar eu tô falando pra parede, cara. O Rafael tá entretido nas suas frases. É, fiquei escrevendo. Professor, agora não é a hora. E. Bom, aniversário do CDX lá no Guadão. Ah, tava massa, cara. O Renatão era pra estar aqui, ele ia falar mais, né, cara? Eu não fui convidado, pessoalmente. Nem por oitavo, né? É foda, né, cara? Então não vou comentar nada. Vou deixar pro Rafão falar. Eu gostaria de ter ido, porque foi um dos meus bares favoritos, né? Um lugar onde, né, o lendário Guadalajara, né? Eu me sinto praticamente no México quando eu estou lá. Porque não tem lei, as mulheres são feias e só tem bebida forte. Assim... Tem aquela metalerada feia pra caralho também, mas fica aí o meu abraço atrasado pelo aniversário do CDX, grande CDX, parabéns, cara. Mas, sempre bem, eu tava ocupado programa, trabalhando, né, na portaria do Tribus, né? Six Six Sinners. Exatamente, no dia do Six Six Sinners, o que traz à tona o meu comentário sobre esse show. Então fale. Eu não vi, eu só ouvi. Desenrole. Eu não vi, eu só ouvi. Tá, mas o que você ouviu? Foi bom? Foi bom pra você? Cara, foi muito bom. É, eu não lembro se eles já tinham tocado aqui antes. Não, é que eles não, eram não tinha. Catalépticos. É verdade, tá certo. Eu confundi as duas. Mas cara, o que eu acho é que, na verdade, eu conheço uma música lá dos Catalépticos. Aquela Like a Gasoline Tank, um negócio assim. É uma música legal pra caramba. De nome eu não lembro. E tipo, é mais famosa, assim. E eles não tocaram, tá ligado? Eu achei que eles iam tocar alguma coisa dos Catalépticos. Eu tava estressado e ocupado demais pra prestar atenção nisso. Mas foi legal. Pelo que eu pude notar, legal. Foi legal. E os caras são gente fina. E depois sentaram perto da gente. Assim, a gente conversou um pouco. É, no mesmo dia rolou esse AC/DC cover na base. Você foi, Mancho? Esse eu fui. Então fala alguma coisa aí. Bom pra caralho. Com direito a bundão do guitarrista ainda. Puta, que ceninha trash, hein, cara. Ainda bem que eu não fui. No Six Six Sinners não rolou isso. Não, mas foi massa, os caras tocavam pra caralho. É, eu vi algumas fotos. Teve algumas participações durante o show. Ah, é verdade, fiquei sabendo disso. Que participação? Quem? De quem? Vai rolar um jabá de novo ou não? Posso colocar a maquininha aqui? Né? Pode. Nas meninas do Pandora cantaram acho que uma ou duas músicas. Os caras lá. É, a Thaís não, porque ela me acompanhou no Six Six Sinners. Não, só tinha duas, na verdade. Acho que a bateria. A Aline. Ah, foda-se. Vocal, sei lá. Ah, foda-se. Tinha duas lá. Mas o show foi bom. Mas eu não fui, cara. Sei lá, me estressei um pouco essa coisa de cover, assim, entendeu? Quanto tava pra entrar? 10 pila, eu acho. É, 10 pila ainda é razoável, porque a banda não é daqui. Mas. É caro pra caralho. Eu enchi o saco de cover, cara. O juiz deverá adiar a partida para depois. Acho impossível adiar para antes. Comentário de Galvão Bueno antes do amistoso entre Brasil e Inglaterra durante a falha na iluminação de Wembley. Cara, a coisa mais legal do Galvão é que agora todo jogo, toda transmissão, a galera fica gritando, vai tomar no cu Galvão. E isso começou na final da Libertadores, lá... em Porto Alegre, quando o Grêmio perdeu pro Boca. Na final, você devia ter todo. Devia começar a aparecer na Fórmula 1 lá em Mônaco. A plaquinha do cara lá, Galvão. Aí eu vou sentir firmeza no movimento. E tipo, como o estádio inteiro grita, eles não conseguem isolar o áudio, que acho que capta até pelo microfone dos repórteres de campo, até pelo próprio microfone do Galvão Bueno. Então escapa, cara. O Galvão tá no intervalo falando e a galera gritando, mandando ele pra merda. Isso é foda. É ótimo isso aí. Alguma coisa tem que divertir na narração dele, né? Ah, o Rafa já achou outra frase. Fala. Desenrole. Um determinado prefeito no Rio Grande do Sul, eu sei, não tem a ver com futebol, mas eu tenho que ler essa. Teria subido num palanque e disse: nessa cidade todo mundo acusa, acusa, acusa, eu também. Sabe de uma coisa? Eu vou dar a minha acusada. É, bem típico, né, cara? Típico. É, a sexta geração da família Palin plus Nevilton no Tribus. No Tribus eu fui. Foi o show da volta da família Palin, né? Tá todo mundo lá, tem até a foto no nosso blog. Da foto da onde, filho? Peraí, a volta? Onde? Eles viajaram pra algum lugar? É, a volta da família. Pra onde eles foram? Eles foram gravar. Ah, sim. Quer dizer, o mesmo que o Renatão não está fazendo hoje aqui conosco, eu entendo. Gravar, entendi, entendi. Rec. Que ele foi assistir o jogo no bar, né? Imagina, né? Deve estar dormindo uma hora dessa. Lógico. E eu pergunto, cadê as fotos do CDX? Por que a gente tirou foto lá? Com a sua máquina, Rafael. E você esqueceu de passar as fotos. Tá. Fala. Estão no Flickr. Tá, agora eu sei onde elas estão. Mas eu achei que a máquina era do CDX. Então eu fiquei mandando e-mail pra ele me mandar as fotos e ele ficava me xingando. Caralho, a máquina não era minha. CD, se vira, meu irmão. A máquina não era sua? Foda-se, acha essas fotos. Cara, quanto a mandar, eu digo uma coisa. No México que é bom, lá a gente recebe semanalmente de 15 em 15 dias. Ferreira, ex-ponta esquerda do Santos. É bom, cara, receber semanalmente de 15 em 15 dias. Eu recebo agora de 2 em 2 meses, tá ligado? Já desisti de correr atrás de ele. É, quem vai comentar agora? Acabou o show já? Não, tem. A lista é grande, meu irmão. Então vai. Tem o show do Valtomato na base, mas ninguém foi, né? Você tem 3 minutos pra comentar o nesse dia eu fui pro bar do Zé, porque o Trooper me ligou. A gente foi pra lá tomar um. Tava legal, cara. Deu uma galera lá. A gente tomou todos. Sentei 7 horas, saí 1 hora lá, mamado. Eu não sei o que eu tava fazendo esse dia. Ah, você foi pra chácara, eu te liguei, sei lá. Tá, eu te liguei, você me ligou e eu já tava lá, teve. Diga-se de passagem, convite que nunca nos foi feito formalmente. Quando eu falo nós, eu quero dizer eu, né? Essa chácara que todo mundo fala, esse lugar, esse incrível, que é uma espécie de locação de filme pornô, pelo visto, né? Cachoeira, piscina. Sem comentários. Lá é legal, cara. Lá é legal. É... Não, então o convite será feito da próxima vez, porém você vai ter que pular na cachoeira, independente do clima. Ah, eu pulo também, mano. Eu pulo também. Fechado. Então tá. É, a última vez tava frio e eu entrei na piscina. Na cachoeira, eu tô falando. Ah, lá no riozinho, lá embaixo? Na cachoeira. Nem fodendo, meu irmão. Nem fodendo. Frio do caralho, mano. Nossa. Pearl Jam cover, Triboso. Fala aí, Rafa, você que foi. Eu, como já era de se esperar, né, eu estava na portaria. Ah! Novidade. Abrindo as porteiras do inferno. É, o menino da porteira, né? Mas eu ajudei a passar o som. Como? É, quando eles ligaram os microfones. Eu ajudei o Juninho a passar o som, cara. O que você fez exatamente? Ah, foi engraçado. Você cantou? Ah, eu cantei, né? Entreguei a minha imitação especial do Evandro Mesquita em A Dois Passos do Paraíso. E narrei também a letra do Spectrum Man, que é esse seriado que eu adorava nos anos 80. Foi legal, cara. Foi uma experiência enriquecedora. Eu nunca tinha ajudado a testar o som de um microfone num palco antes. Uau! Cara... Nossa! Eu agora tô... Meu próximo passo é, de fato, juntar músicos para o meu projeto de Polka Core. De novo? De novo. De novo? De novo. Não adianta, não para músico ali, cara. Uma hora dessa eu precisava aprender a tocar também. Ah, não faz isso não, velho. Você cantando já deve ser o suficiente. É o suficiente. Ah, que é? Achou outra frase aí? Achei. Foi muito legal essa. Um narrador de Maringá disse o seguinte texto comercial. Super ofertas da Karina Modas. Ofertas que até Deus duvida. Oh, senhor. Perdão, senhor. O mesmo narrador, em 1990, soltou essa. Estamos aqui em Rondonópolis, selva amazônica. Ai, que lindo, que lindo. Geografia, zero, intrigas, né? Intrigas da oposição. Não sei de quem se trata. Intervalo agora, vai. Intervalo. Aproveitar o meu celular que tocando. essas histórias espirituosas que estávamos aqui, né, discutindo com o microfone, os bastidores do Maringuá, o Leonardo acabou de, né, contar que num bar conhecido da cidade ele viu uma substância de cor esbranquiçada, de aparência suspeita, no copo de cerveja dele. Que eu suspeito ou era gordura ou era sabão, né? Ou não. E eu, isso me lembra. Ou qualquer outra coisa. Isso me lembra de uma pessoa, cara, que deu entrada uma vez na secretaria, antiga Secretaria de Saúde, que na época era ali em frente ao atual Aspen, aliás, Maringá Center, né? É, a mulher tinha tentado se suicidar bebendo, ingerindo 0,5 litro de soda cáustica. Isso aí detona, cara. É, ela não morreu. Mas ela se fudeu. Nem tanto, porque durante um ano ela cagou todo o sabão que a família dela ia precisar. O mesmo, o Josimar, ao ser perguntado o que ele achou do jogo, respondeu: bom, não achei nada, mas o meu companheiro ali achou uma correntinha. Acho que é de ouro, dá pra ele vender. Cara, essa história do sabão... No meu trampo, tem um funcionário lá. É o Zé Baibon? Não. Ah, bom. Só com as piadinhas mais chatas do mundo. Ele deve entrar num site piadas mais sem graça do mundo. Eu sei, eu sou redator. E ele fala isso. E ele fica contando o dia todo, cara. Ô, D2, você tá ligado por que mineiro, não sei o que. Eu já olho pra ele e falo: meu, você vai tentar de novo essas piadas sem graça? Sai daqui! Será que ele sabe? Ele insiste, cara. Será que ele sabe por que que levaram uma cama elástica lá pro Polo Norte? Não sei. Pro urso polar. Ai. Você sabe por que o urso polar não come pinguim, né? Não sei. Você não sabe? Não sei. Rafa, você não sabe? Não sei essa. Porque pinguim só tem no Polo Sul e o urso polar só tem no Polo Norte. Ai, caramba. Chupa essa! Chupa essa! Tá bem. Let's move on. Churrasco do Trooper. Eu não fui. É, tinha pouquinha gente. Foi eu, Thaís e Adriane. Pô, e o Trooper. Mas calma aí. Churrasco do Trooper, caramba. O cara tem uma pançona, né, cara? Dá pra todo mundo comer ali. Puta que pariu, velho. Ô, desliga aí o botão das piadinhas. Tá bem, prometo. Acabei, passou. E... bom, não sei o que tem comentado. Tava legal pra caralho, velho. O Horse tava lá. Galerinha lá. The Four Horse. E o Horse é. O Horse numa mesa, né? Risada na certa. Com as mesmas piadinhas ou não? Hã? As mesmas piadinhas ou não? Não. São mais elaboradas. A gente tem histórias engraçadas, entendeu? No churrasco lendário, né, que eu ofereci nas minhas nababescas instalações na minha casa um mês atrás, o Robson ficou bêbado de ingestão de tereré. Ele tava ligadão, andando de um lado pro outro, cara, de tanta cafeína. Nunca vi isso, Ele só tava tomando tereré mesmo. Acho que ele tem pouca cerveja. Ah, e teve o churrasco lá em casa. O que vocês acharam? Ah, eu achei... Eu achei massa, eu achei que o cara tava tão cheio. Eu lembro que na hora que nós chegamos, cara, a gente teve que estacionar duas quadras pra baixo. Exatamente. Foi foda, mas tava ótimo. Quer dizer, quando eu finalmente consegui chegar na churrasqueira, tá, tinha uns franguinhos lá sobrando, né? Mas tava bom. Cara, eu convidei um pessoalzinho que tava contando umas 15 pessoas. E eu fui. Oi. Contando com a minha mãe. Dona Neide, que não é a tia Neide, por favor. Aliás, eu lembro que... Foi a tentativa falha de a gente gravar, né? Foi uma fonte. Saldo da noite. Algumas costelas de carneiro. Algumas cervejas. Frango. Cerveja. E uma fonte queimada. Puta que pariu. E não era, porque a tomada não era de USB. Não? Era o USB da frente que tava inteiro. Eu acho que bem na hora que a gente ligou, deu com tudo, meu irmão. Azar. Mas mesmo que não estão... vou falar do Wolf Attack Plus Família Palin no pub. Ah, vocês foram na sexta? Eu fui. Eu e o Renatão também foi. É, bem. Mas ele foi porque ele tinha que tocar, porque senão acho que ele não ia, não. Eu imagino. Imagino que. Os caras da Palin me aparecem com uma boneca inflável, com um buraco em tudo quanto é lugar. Minha nossa. colocaram uma blusinha da banda nela e deixaram ela atrás do palco. E ficavam zoando, né, o tempo todo. É a Palinzete. Nossa. Palinzete. E eu lá sem minha câmera. Levaram todo lugar. E eu sem minha câmera. Ah, eu ia tirar uma foto com o celular, mas não ia aparecer nada. Né? Não dá pra ver nada. Não sei pra que inventaram essa porra de celular com câmera. Podia, se todo o celular tivesse flash, ia ficar mais fácil. Mas aí eu peço algumas fotos pro Renatão, pro Fernando, pro Tristan, porque eles tinham foto. E essa banda, o show da família Palin, legal sempre, né, cara? Legal sempre, não tem o que falar. E eu não vou ficar falando bem da banda do cara que não vem levar pro vídeo. Então, E esse Wolf Attack, daqui de perto, acho que é Araponga. Morango, Astorga. Cara, eu gostei. Então fala no microfone. Eu tenho o CD deles. Repita. Eu não me lembro de ter escutado, pra falar a verdade. É legal, cara. Mas eu vou escutar, prometo. Eu gostei do som deles. Isso. Como? Você ia comentando alguma coisa sobre o som do bar? A guitarra do cara tava falhando, então eu não sei por quê. Ah, sim. Ou o som do bar. Eu acho que era porque na hora da família Palin. Ah, sim. Então... Mas os caras foram buscar outro cubo lá. Eu estou brincando, eu estou falando não isso. Era o cubo, então, eu estou que... brincando aqui, tá? Não quero saber de mais processos na vida. Eu quero, baby. Fala aí das cópias do Blado. Pois é, dubladas. Assunto assim. Abre parênteses. O Rafa mandou um e-mail uns tempos atrás do filme do Hulk. Isso, o Incrível Hulk. Estreando Luciano Hulk. E não tinha cópia legendada, só dublada. Uhum. E. Rafa, conta essa saga. Eu, como sempre, atento, né, a essas questões que envolvem a cultura geral e. Muito preocupado também com os direitos do consumidor, leia-se, consumidor, eu, né? Então, eu atenciosamente escrevi um e-mail para a empresa Araújo, alguma coisa, que são os donos dos cinemas do Avenida Centro. Não é cinema, não? Não. Enfim. Eu escrevi um e-mail pra eles, né? Em poucas linhas eu perguntei, né? Cine System. Não é mais Cine System. Aliás, Cine System é o do Big. Eu escrevi porque são os donos, não é a mesma empresa, são os donos da empresa. Não é mais a mesma empresa. Antes. Continua a história, foda-se. E eles, né, foram bastante amáveis, embora lacônicos na hora de responder. Os caras, eu li. Basicamente foi assim. Só enviamos cópias dubladas para Maringá porque a maioria das pessoas aí prefere assim. Só isso. Só isso. Né? Tem um poder de síntese impressionante. Eu não sei o que ele quis dizer com a maioria das pessoas, já que eu, por exemplo, frequentador do cinema, não tão assíduo quanto eu gostaria. Mas eu não me lembro de ter visto nenhuma forma de enquete, de pesquisa de opinião, nada. Nada disso. No entanto, né, se os poderes estabelecidos em sua inteligência superior acham que podem decidir por nós o que como é melhor, sempre. Quem sou eu em minha suprema ignorância para questionar? Mas e no cinema do Big? Né? Não, o cinema do Big parece que continua normal. Eles tratam as pessoas Mas lá tinha cópia dublada só também? Não sei. É porque você não foi assistir lá. É verdade. Eu acho que não estava passando o Hulk lá. Eu não tenho certeza, pra falar a verdade. É porque é mais longe da minha casa. Porque vieram falar pra mim também que estreou no outro filme essa semana também. Só cópia dublada. E eu não vou ver. Eu não vou ver o Batman se só tiver cópia dublada. Tipo, eu não esperava, porque se só tem dublado. Agora, se vão dublar o Batman, tomara que seja o pessoal do Feira da Fruta. Porra, comissário! Fiquei sabendo! Ah! Tua mulher é uma puta paga! E tua filha também! Eu tô ligado, velho! Puta que pariu, Batman! O que eu vou fazer agora? Eu nunca assisti isso. Cara, todo mundo já me contou as histórias. Você está perdendo um ícone cultural da nossa geração. Um ícone. Você fala assim, você me lembra do repórter inexperiente, porque todo mundo pra ele é ícone. É. E sempre assim, estamos aqui com um ícone. Ela aqui, blá blá blá blá blá. Enfim, assistam o CQC, vocês vão saber. Tem no YouTube também. Vai. Lateral ou ponteiro esquerdo do Inter, Barão, subiu perto do microfone numa entrevista no início de sua carreira e respondeu: bom, acho que fui bem, só tenho que aprimorar meus defeitos. Daí ele vai melhorar, né? Pois é. Ele vai aprimorar os defeitos. Melhora. Nossa, um jogador e tanto. Incrível. Tanto, ele foi um jogador e tanto, né? Quem era mesmo? Já esqueci. Ele parou. Paraíso do Rock! A, cara, a mega caravana montada por dois maringuaça, suas respectivas esposas e o filhinho terceiro gótico. Elemento. E o gótico. A gente pegou o carro e a gente foi lá pra Paraíso do Norte. Paraíso do Rock, rapaz. Não, mas a gente foi... Já aconteceu, hein? Paraíso do Norte. Seja. Onde tem um bar que chama UTI. E... Mas tem UTI aqui também. UTI da cerveja. Acho que tem ainda? Tinha, não sei se tem. Acho que não tem mais. Às vezes troca de lugar, cara, você não sabe. Deve ter lá pra puta que pariu. É igual a Ilha de Lost, né? Muda de lugar, assim, você só fica sabendo no falando final da temporada. Falando aí do Lost, acharam velho, o padre. Eu voltei. Ele conseguiu fugir de Lost. Mas só acharam as pernas dele, cara. Então, mas já acharam. Bem, é aquela coisa, ele pode não ter sido um bom padre voador, mas que ele caminhou sobre as águas, sim. Pelo menos as pernas chegaram. Tá certo. Cara, que coisa horrível. Coisa horrível isso. Desculpe, desculpe. Onde quer que você esteja, foi mal. Cara, como é que você vem falando de Lost... Se eu peguei meu computador esses tempos atrás e voltei pro meu 8º episódio da 4ª temporada e não cheguei na parte onde a ilha se move. Mas eu já sabia. Eu já sabia. Você vai falar de Lost ou Paraíso? Um era só comentário só. Não, na verdade não. É, mas já que eu tô com o microfone aqui, Nunes, aquele do Mengão, né? Estava Nunes. Deixando o campo contundido. O repórter pergunta se a contusão é grave. Nunes simplesmente responde: não, moço, meu estado não inspira gravidez, não. Boa, essa foi boa, cara. Fui até vontade de comentar essa. Bom, a gente chegou em Paraíso do Norte, daí a gente foi direto pro Paraíso do Rock. Exatamente. Cara, a hora que a gente chegou no lugar, tava... Eu... Ah, vamos falar das coisas engraçadas, né, cara? Não tem como ser perfeito e não tem como agradar todo mundo. Por ser uma cidade pequena, justifique o fato de estar tocando o acústico do Capital Inicial a hora que a gente chegou. É verdade. Ótimo. Mas tocou coisa pior também. E o que que Paraíso tem a ver com o Capital Inicial? Cara, vocês dirigiram pra chegar até lá, pagaram a entrada pra isso? Isso é Paraíso? Eu prefiro ficar no, aqui, cara, no purgatório, entendeu? Calma. Capital Inicial. Calma, não é... Calma. Você era o cara da mesa que tava zoando. É. Aí, aliás, ainda tocou Charlie Brown, tocou muitas coisas assim. E o Tunes? Altos Tunes, cara. Tipo assim, acabava... Acabava Neville, entrar outra banda, mó pancadão, tá ligado? Cara, sinistro, fritando no Psy, cara. Fritando no Psy mesmo, cara. Não, eu acho que... Olha, já que a gente tá falando disso, a crítica... A crítica não se mostrou coisa bem, né? Mas eu acho... Geralmente que, sim. É, geralmente é. Mas eu acho que eles deviam prestar um pouco mais de atenção nisso, no próximo, nas músicas de intervalo. E também vender dogão, né, cara? Pô, põe uma tiazinha lá, cortar um pão, jogar uma salsicha no meio, passar um molho de tomate e tem tudo real pra galera. É. Na hora da fome, meu irmão. Apesar que tinha espetinho lá fora, não tinha? Ah, eu só fui ver a hora que era 5 da manhã e tu tava saindo de lá. Eu nem vi, na verdade. E fui saber disso aqui em Maringá, né? Pouca fome eu tava lá. Eu tava sem fome nenhuma lá. Nossa, você tá morrendo. Enfim, tava a cidade inteira pra nós. Aliás, CTG. É, CTG, detalhes para intervalos entre shows com discursos políticos. É, lógico, né? Está numa época muito interessante. Propícia, propícia. É. E, tipo, depois que parou de tocar Charlie Brown e Toots Toots no intervalo, eles colocavam o CD do Neville pra tocar. Quer dizer, o Neville já tinha tocado. Antes já tinha rolado. Já tinha rolado o som do Neville, o Neville subiu no palco, tocou. Neville desceu, tocou Tunstun, subiu Inimitável, tocou, a hora que desceu, CD do Neville. Cara, a gente não aguentava mais o Neville. Olha, Neville, sua banda é legal, cara, mas A mesma música a noite inteira também não dá, né, velho? Pior que o cara não continuava, né? Parou na sétima. Vamos colocar a oitava faixa no segundo intervalo. Pra quê? Pra quê? Não. Põe no começo de novo. Lógico. O pessoal infeliz. Não entendeu a música ainda, né, cara? Tá. O show do Neville foi legal pra caralho. Foi. Foi um dos melhores. Da noite. Foi. A inimitável Fábrica de Gips voltou com a formação. Eu não sei o nome dos caras, que é o Rafa na guitarra vocal. O baixista, o Igor na bateria. O baixista é o. É o cara que tocava no Red Hot Cover. Ricardo. É, toca bem pra caramba. Hugo Rick, né? Ai, Rick. E na outra guitarra, acho que é Fernando alguma coisa. Fernando alguma coisa, toca Creedence Cover, né? Mistério, essas coisas. Continua. Voltou aí. E, cara, eu gostei do show deles. Eu acho que o Leninskis acabou. Porque a Inimitável tocou duas músicas do Leninskis. E música nova da Inimitável. E tocado. É, que vai sair no próximo CD. E tocou tudo. Tá. O Leninskis acabou. Acabou mesmo? Não sei, mas. Depois teve o show do... Foram quatro bandas. Circo Voador. Aerocirco Voador. Aí nessa hora a gente tava extremamente cansado, a gente ficou sentado, onde eu tive a oportunidade de abrir a porta de emergência, da saída de emergência. Tá bom, a gente tava sentado e atrás a porta da saída de emergência. E lá com muitas seguranças. A organização do evento foi muito boa, cara. Ah, é? Pô, os caras estão de parabéns. Tinha bastante segurança, o som tava bom. Apesar de ser um barracão, e barracão geralmente dá muito eco, mas mesmo assim o som tava bom. O que mais que a gente tem falado? Tava a cheio. Cerveja gelada, a coca tava gelada também, né, Mancho? Porque tava Mancho, cheio? Tava. A cidade inteira foi pra lá. Mas cabia mais gente no barracão, cara. Cabia? Nossa, o barracão era enorme, cara. Mas, tipo, é aquela coisa, se você faz um evento desse aqui em Maringá, não dá 100 pessoas. Não dá. Não dá, velho. É que se você fizer num lugar fora, acho que não dá mesmo, mas... Não dá, velho. Dá sim, cara. Você pode fazer pessoas. Um evento igualzinho, inclusive colocar o mesmo nome, Paraíso do Rock, mas você chama assim, uma banda de rock, cover, o resto é pagode e sertanejo, aí lota. É, isso é a fórmula mas do sucesso ultimamente. 100 pessoas que julgam sem pagantes. E um 4 bandas, e mais uns... Assim. Convidados, pessoas, ah, dá um acento um pouquinho. Ah, não, nem fudendo. Eu acho que dá. Não dá, né? Velho, o Neville vem tocar aqui das 70, 80 pessoas. Já é uma só, já deu quase 80? Vai. Então tá, enfim. Você acha que não vai? Aí depois vai. Tocou. Depois tocou Terminal Guadalupe. Fala você aí, Mancho, você que gosta pra caralho da banda. Cara, foi bom. Porém, acho que o Rubão era mais massa. Apesar que o cara arrebentou um Fender. O baixão dele. Cara, foi engraçado pra caralho. Os equipa deles, os instrumentos todos Fender. Todos. Só. Aí chegou no finalzinho do show, acho que na última. Na última. Teve um monte de fim de teve show. Umas 5 últimas músicas no show, na verdade. Né? Aí o japonês que daí pegou e. Eles estavam tocando Nirvana, porque a galera. Começou a pedir. Mas antes ele já tinha mandado pro chão já o baixo. Tá, mas nessa hora ele pegou e acho que ele não sabia tocar a música direito, sei lá, que porra que era. Aí, tipo, um dos caras da banda pulou no meio da plateia e começou a tocar lá no meio. Aí o baixista, tipo, ficou louco, jogou o baixo no chão. Largou foi o baixo. Pra galera, tá ligado? Mas mandou. Mano, você viu? Cadê o baixista? E olha ele lá no meio da roda lá, ó. É isso que era massa. Palquinho tinha 35 centímetros. E olha lá, né, velho? De altura. Ah, mas é legal, foi legal. É massa isso, você fica do lado, cara. Né? Mas acho que o Rubão era mais massa, cara. Tipo aquele bicho. A presença do bicho era preguiça. Mais doidão, né, cara? É, sei lá. Faltou. Putz, a banda tá boa. É que o Rubão tá pra caralho também, né? E o Dari? Apaga a luz, Dari, por favor. Como sempre. Apaga a luz, por favor. Implicando com tudo e com todos. Aí dali a pouco. Acende a luz, caralho! E no final do show, lógico que sou brasileiro. Porra! clássico dele nos fins de show. É, no mesmo dia, aqui em Maringá, rolou uma das últimas zumbis do ano, porque o Andy trabalha como jornalista e chega nessa época de eleição aí apura. Ele até teve a decência de avisar a todos, né, que gostam de zumbi, que vai ser difícil ter uma antes de dezembro. Então, tá. Então ele fez uma especial pequena, tipo, pequena que eu digo, menor, de menor proporção, porque não tinha banda de fora. E ele chamou os garotos do Stone Beavers pra tocar ontem aqui. E o Rafão vai falar, porque o Rafão foi lá. Eu tava no show e dessa vez, pasmem, eu não fiquei na portaria. Milagres acontecem no Maringuaça. Cara, eu acho que eles estão melhorando a olhos vistos. Sério mesmo, entendeu? Eles combinam alguns covers. Ontem rolou um Johnny B. Good. E eu não tenho certeza, mas acho que rolou um Stooge, assim. Não tenho certeza. Né? E dando mais ênfase às músicas próprias, eles agora estão com produção engatilhada, né? O CD deles deve sair ainda esse ano, né? Foi um show curto, né? Até porque não ia ficar desperdiçando, né? Não, não, recursos, né? O show foi meio que em cima da hora, né? Curtido, quantas pessoas deu, mano? Ai, cara, eu tô chutando em cima assim, cara. Ah, no dia do Hell, no dia do Hell Take. Deu quanto? Deu umas 80. Por aí. Por aí. Foda, né? A galera não vai mesmo. Não vai. Eu já nem bato mais nessa tecla, entendeu? As pessoas não querem ir. Não querem ir. Foda-se. Não sabem reclamar, entendeu? Eu tenho, assim, histórias o bastante de coisas que eu escuto naquele bar, seja na portaria ou no balcão, entendeu? De mil fontes diferentes a respeito de suas reclamações e motivações de não irem em show. Os caras não vão porque então, são preguiçosos. Não, e também rola muita panelinha, mas isso aí sim. Maringuaça, entendeu? Não vou nem entrar no mérito da questão. E se a gente começar a falar de panelinha, a gente vai apanhar na rua, certeza. Por falar em panelinha. Álvaro, zagueiro do São Paulo, comentando sobre por que Levir Pupi teria substituído Rogério Pinheiro por ele, Álvaro respondeu: o Levir me colocou porque sou mais motivacional. Uau! Intervalo depois dessa, vai. Bom, vamos falar agora de um assunto polêmico. Polêmico e que tem atingido nossas vidas. Demais. Né? De maneiras. Vai deixar marcas indeléveis no nosso desenvolvimento. Mas primeiro, Cite. O famoso Tavares, personagem imortalizado. Grande Tavares. Chico Anísio, né? Um dia ele chega pra variar em casa, né? No maior porre, e a esposa: Tavares! Nossa, você não disse que ia parar de beber? Mas eu parei de beber, é biscoito. Mas como é que você chega em casa nesse estado? Aí ele respondeu: É porque eu fui tomar um porre pra comemorar. Lei seca. Lei seca. Mas a gente vai falar da lei seca, não é a lei seca do trânsito. Porque essa já é uma puta sacanagem. É verdade. Se bem que... Vamos comentar aquela dos tempos de Al Capone. Isso, exatamente. Você tá ligado que a família do Kennedy, a família Kennedy, o pai dele, é. Antes de ser o senador Joe Kennedy, era um contrabandista irlandês. Exato, de ele fez fortuna com tráfico de cupido, né? Aí, Estados Unidos não podia mais tarde, quando seus dois filhos, cujas fortunas eles mamaram o tempo todo, e foi construída em torno da venda de uísque, mais tarde da venda de influência no Senado americano. Venda de... Os dois foram assassinados por se meterem com quem não deviam. Leia-se a máfia, os cubanos anticastristas de Miami, a CIA, o KGB, os homens só de preto, gente boa, só. Os alienígenas cinza, e, enfim, e o Oliver Stone. Então, a gente vai falar da lei seca do vestibular. Que aqui em Maringá... É, teve o vestibular algumas semanas atrás aí. E era sempre aquela farra, né, cara? É verdade. Legal pra caralho. Participei de muitas, legal, inclusive muito, na cadeia. Eu sempre me lembro, entendeu? De quando eu promovia torneios culturais, como a Corrida Sem Calças, né? Do campus até a catedral. E o torneio de balizas com direção alcoolizada. Né? Dirijo alcoolizado. Eram torneios, assim, eventos culturais, né? Que, sabe, acrescentavam alguma coisa a essa cidade, principalmente, né, no emergência, né, do Santa Rita, do HU. Vamos dar, né, serviço pros caras do hospital. Agora eu me sinto, sabe, como que, sei lá, cara, marginalizado. Agora acontece, entendeu? O seguinte. Marginalizado. Eu penso assim. Ninguém reclamava quando eu ia distribuir cachaça na creche. Não é tão foda assim que nem eles falam. Que, ai, a gente não consegue dormir pra trabalhar no outro dia. Não é, porque... Eu já trabalhei no vestibular no Bar do Anselmo. Você lembra, né, Mancho? Lembro. No Bar do Anselmo? Lembro, claramente. Eu trabalhei ali na época de vestibular. Cara, da 11h30 da noite, a gente ficava com medo de sair do bar pra pegar o carro e ir embora, porque não tinha mais ninguém na rua. É. Tipo, não tinha... A gente fica, puta, não tem ninguém, cara. Essa hora é sinistra. E outra, um comentário que surgiu nos blogs aí. A menina falou, durante o ano, você não vê... polícia direto aqui não é. E outra, aqui na Zona 7 é o local onde acontece o maior número de roubo de carro, de assalto à mão armada, estupro, porque eles não divulgam isso e isso acontece. Entendeu? E nessa época, eles não aparecem aqui não. Cara, som de carro. Essa rua aqui nem para, né? Na frente de casa. Aqui. Na avenida roubaram o meu, na frente da portaria do prédio aqui. Eu me lembro que um dia eu cheguei em casa a pé, entendeu? Depois de que eu até fui estuprado por umas universitárias aí, né? Eu era menor de idade ainda, só tinha 25, né? Menor de idade da razão, né? E, cara, cheguei em casa e me dei conta. Puta merda, voltei a pé. Roubaram meu carro. Aí minha mãe falou assim, não, você nunca teve um carro. Cara, essas épocas, assim, eram... inesquecíveis, entende? Eu fico assim profundamente chateado com essa guinada para o conservadorismo, né? E eu fico. Outra também, a respeito do barulho. Cara, eu moro lá perto da catedral. Eu não ouço nada. Cara, mas. Barulho, cara. É só controlar isso daí. Ó, o negócio é o seguinte: se fizessem valer as leis que já existem, não ia precisar dessa lei babaca. Exatamente. Por quê? Menor não pode comprar bebida alcoólica. Se os caras fiscalizassem, já diminui muito. Mas... O carro não pode ultrapassar tantos decibéis. Já ia diminuir o barulho. Cara, esse bagulho do carro é uma sacanagem. Igual pegaram os caras aqui no estádio aqui. O cara vai medir o som igual em campeonato de som. Pega a fita métrica, puxa um metro da boca do porta-mala ali e mede. É lógico, os 269 de 6 polegadas lá que tem lá no meu carro lá, vai dar 90 e pouco decibéis. Então quando eles falam som alto... Na verdade, tem a ver com altura mesmo? Quer dizer, que se eu carregar o som na altura do chão, assim, então não... Não sei, mas a mulher que reclamou provavelmente devia estar no mínimo uns 50 metros do carro, cara. Mas aí é que tá. Por que não vai medir lá pra ver se dá os 90 e cacetado desse velho? Mas aí é que tá, mancho. Eles tiraram o barulho de um lugar onde 70% das pessoas que moram ali não moram por opção. Não moram porque quer. Porque é universitário. Moram porque quer, porque aqui é caro. O aluguel é caro, entendeu? mais por facilidade. Tá, beleza. Mas são universitários. Eles não precisam acordar cedo. Beleza? Agora, aí acontece o seguinte. Eles fizeram essa lei, os caras não podem mais fazer barulho num bairro onde 70% das pessoas querem o barulho. Ou não se incomodam tanto com o barulho até as 11h30 da noite. Aí o que acontece? 11h30, não. 3h30. O que aconteceu? Aí os caras não... a gente não pode tomar aqui? Então vamos tomar ali no estádio, no estacionamento. Aí o que acontece? Aqui é cheio de prédio que só mora família em volta. Só mora família. Não mora universitário aqui pra cima. Não mora. E o Sesumar, por exemplo? E o Sesumar? Lá pode beber? Lá pode. Lá eu posso sentar e beber? Tá à vontade? Cara, o que me consta é o seguinte. Quando eu vim morar aqui nos anos 80, aqui em Maringá... Eu achei que era aqui na Terra. Era um bairro... Esse faz mais tempo, né? Anos 70. Faz mais tempo. O bairro era predominantemente universitário. Mas ainda é. Ah, o que acontece é o seguinte. Os aluguéis, que durante uma época eram bastante acessíveis, atraíram as famílias, entendeu? Que começaram a ocupar ali. Hoje, os estudantes estão sendo expulsos, por exemplo, para... Como é que é o nome daquele bairro lá atrás? Vila Esperança. Vila Esperança, entendeu? Tem bastante gente ou regiões da Zona 7 aqui, onde, cara, não tem tantos bares ou tanta concentração como ali. E detalhe, já teve mais bares ali. Já. Certo? O que me parece mesmo, uma coisa que eu acompanhava em Londrina, na época que eu estava na faculdade lá, é... Ao mesmo tempo que existe essa movimentação conservadora contra iniciativas, sabe, iniciativas culturais que sejam, tá certo. Eu não concordo com a ideia de que sentar num boteco pra beber não, cerveja cara. Seja necessariamente um evento cultural. Agora, não, não entanto, é um evento cultural, existe... é um evento relax, cara. Você Sim, quer relaxar, as pessoas, você quer as tomar pessoas, uma cervejinha. As pessoas têm direito, entendeu, ao seu lazer. É lógico, eu também não vou invalidar aqui as reclamações por parte de moradores lógico. A respeito de determinados elementos que extravasam, que exageram mesmo. Mas... Exageram. Eu tava brincando ainda há pouco o negócio de nudismo, não sei o quê. Eu já vi cenas nos últimos anos, entendeu? De moças em plena luz do dia se aproximarem de uma árvore ou de um poste ou de um latão de lixo na porta de um prédio, entendeu? E levantarem a saia para urinar. Sabe, assim como os caras fazem isso direto, quer dizer, agora é como se a barreira tivesse caído. Cara, exposição indecente em público da cadeia, entendeu? Sim. A questão do decibel, dos decibéis, também me incomoda profundamente. Se eu morasse, eu ia ficar de cara também. Agora, existem, sabe, pessoas... Tá, mas tem, Rafão, e são pessoas. Só dois dias, cara. Também tem isso. O que me incomoda mesmo é o fato desses comerciantes estarem sendo lesados. Demais. Certo? Cara, são comerciantes, pagam imposto, certo? Agora... Tem empregados pra pagar. Agora, ficar botando a culpa em cima. Ah, não, é a cerveja. Eles vão arranjar cerveja de qualquer maneira, ou outras substâncias, né? De qualquer maneira, né? Meu problema com a lei não é a lei em si, é o modo como ela vem sendo aplicada. Olha, eles fizeram um quadro comparando o ano passado com esse ano, questão de policiamento e tal. Aí aumentou, tipo, prisões de veículos, aumentou usuários de drogas. Lógico que aumentou. Dessa vez eles fiscalizaram de verdade, eles estavam pegando no pé. E tem outra. Lá no balanço tava assim, tráfico de entorpecentes. Aí tinha dois. Quer dizer, pegaram duas pessoas fazendo tráfico. Aí lá, prisões. Zero. Não, mas peraí, tráfico não dá cadeia? Não dá cadeia? Não, mas essa é até onde eu achava que dava, cara. Cara, mas a verdade começou essa zona por quê? Porque antes fechava a avenida inteira, som de carro. E tinha mesmo, não vai falar que daqui de carro som escutava. De carro é chato pra caralho, tá. Vai se fuder. Aí o cara mandava dois policial, aí o cara descia lá no final da avenida e começava a subir. Lógico, vinha baixando os volumes, tá ligado? O cara primeiro avisava, ou você abaixa ou vou prender seu carro. Só que o cara andava uma quadra pra frente, o cara ligava o volume, porque tinha uma festa ali no volta do carro dele. Aí mas chegava uma hora que eles fechavam esse tudo. Esse negócio de som automotivo, agora por que não põe? Eu acho muito babaca. Dois policiais em cada quadro. Sabe? Às vezes que saiu tiro lá, ninguém viu também, ninguém prendeu porra nenhuma, não cadê, tinha ninguém. Cadê o policial ali? Tá, não, correu, sabe que tem movimento, sabe que tem um monte de gente, cadê? Nessa hora eles não estão ali, né? E tem outro. No dia que eles vieram aqui no estacionamento do Billy Davis, passou no jornal. O fato foi o seguinte: uma moradora ligou reclamando do barulho. Aí a polícia chegou lá, falou, meu irmão, a gente vai ter que medir o volume do seu carro, o volume do som do seu carro. O cara, beleza. Então faz o seguinte, você dá a chave do seu veículo aqui na minha mão, porque eu vou ligar pra polícia ambiental e eles vão vir aqui pra medir. Coisa, isso aí eu já acho que não é certo. É, pois é. Eu não acho que é uma coisa certa. Pegar a chave do carro do cara, eu acho tão estranho isso. Então, isso é estranho. Isso acho que não é o procedimento padrão. Boa. E, beleza, ficaram com a chave e a galera, e o som torando e a galera ali curtindo ainda. E gritando. Estudante não é bandido, estudante não é ladrão. O que é verdade. Com certeza. É verdade. E aí veio a reportagem do Paraná TV. Aí para a TV falando, ah, isso aqui, papapá. Aí tava passando um senhor já, de idade, pela calçada. Ele falou assim, você, o que você acha disso aqui? Aí ele pegou, olha, eu não ligo não, viu? Eu acho até legal. Aí eles são jovens, aí, tem mais é que se divertir. Foi mais, aí ele pegou e falou assim, e o barulho? Eu te incomodo. Não. Até 10 horas pode quebrar tudo. 10 horas abaixo. Deixa pra eles ouvir ali do lado do carro. Pode continuar até 5 horas da manhã pra eles ouvir. Falou isso, cara. Agora, cara, tipo, mas ali foi meio que tipo, vamos pegar esse carro. Tem polícia aqui em Maringá. Tem polícia aqui em Maringá, que minha casa foi assaltada e cadê? Voltamos e isso aqui do lado da minha CDs. Casa, mataram um cara aí que é. Mataram um senhor também que é pioneiro. Ah, eu lembro desse caso. Eu lembro desse caso. Foi horrível. Quer dizer, minha casa já tinha sido assaltada e um mês depois mataram um cara ali que depois. Pois é. Já que tem assalto ali, tipo polícia. E aí? Mas é isso, cara, é conservadorismo. É obra da Marli, vereadora Marli. Jogo entre Portuguesa e Colorado no Canindé, e houve um apagão no estádio. Após verificar o que tinha havido, o repórter de campo Lero responde ao narrador. Olha, Fernando, um gato entrou no meio do transformador e veja só, ele se transformou numa verdadeira tocha humana. Portuguesa é uma tocha felina, né? Bom, algo mais. Bom, é isso aí, pessoal. Tchau. É, parece que por hoje é só, né? Infelizmente, não podemos contar com a presença marcante do Renatão. Pra falar a verdade, eu também queria estar vendo esse jogo, mas enfim. É, por falar em jogo, né? Cláudio Almiro, ex-meia do Internacional do Rio Grande do Sul, ao chegar em Belém do Pará para disputar uma partida contra o Paysandu pelo Brasileirão de 72, registrou essa pérola. Tenho o maior orgulho de jogar na terra onde Cristo nasceu. Mas quanto ao jogo, eu assisti o jogo. O problema foi a quantidade de cerveja consumida pelo Renatão. É, certeza. Bom, obrigado a todo mundo que escuta. Agradecimentos à dona Neide que pediu, né? Ah, minha mãe? É essa mesmo. Você não lembra? Beijo, mãe. Eu não lembro, cara. Oh, no outro dia eu acordei e falei, putz, ninguém tava com máquina fotográfica aqui, né? Não sei. Não, tinha, aquele dia. Tinha. Então, aí a Thaís olhou assim, como não, Leonardo? A gente fazia pose pra tirar foto. Eu olhei pra ela, sério? Exatamente. Já mandei as fotos do churrasco pro meu Flickr também, cujo endereço eu não vou divulgar aqui, né? Por motivos de segurança. Logo, logo, algumas delas, as melhores ou as piores, né? Depende do ponto de vista, estarão selecionadas para, né, entrarem no nosso blog. Só vai ter lá. Se quiser, vai ter que ver lá. Diga-se de passagem, qual é o endereço mesmo? Maringuaca.blogspot.com. Acessem. Divirtam-se. Muitos prêmios. Não quero dar tchau pra ninguém, não. Um abraço pra minha mãe Neide e pra tia Neide também, né, velho? Então tá. Mandar um abraço pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó que veio aqui hoje me ver. Pra minha namorada. Pra minha irmã não, que ela é chata pra caralho. Só. Tá bom. Falou. Pode te parar, eu sei que ela pode te prender.